família. Canta aí, vai. Teu olhar mostra que está sofrendo, maquiagem nos olhos escondendo. Você chora às escondidas porque não quer ir embora. Eu sinto, hey! E parece, vem rochando, vem, vem, a sua voz no telefone tá cansada. Tá querendo, alô Ramonzinho, seus instintos. E a chamaceira? E na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero. Sua sorte foi lançada, você jogou tudo pro ar e não deu conta. Que é impossível ser feliz sozinha no portão de barco e acha que tá decidida. Você fez as malas, quer mudar de vida. Não esqueça que a metade de você tá ficando aqui. Alô, e se a saudade apertar e te dá a última chamada, todo lado de fora, de frente à escada. E se achar que do meu lado vale a pena e ser feliz, e larga tudo e vem pra mim. A rocha vem, oh, apaixonada. Os homens têm sentimento. Quem? Na rocha, na agenda. E na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero. Sua sorte foi lançada, você jogou tudo pro ar e não deu conta. Diz aí. Que é impossível ser feliz sozinha no portão de barco e acha que tá decidida. Você fez as malas, quer mudar de vida. E não esqueça que a metade de você tá ficando aqui. Se a saudade apertar, te dá a última chamada. Todo lado de fora, de frente à escada. E se achar que do meu lado vale a pena ser feliz.